să nase. Eu me entreguei com todo amor, mas o que você fez comigo me machucou. Gabriel Pepec de Custo, tamo junto, meu irmão. É indústria do sofrimento, bebê. Portal do Arrocha. Coração me fala que tu só quis status. Troco o amor que eu te dei, foi pro rolê e me deixou de lado. Mas tem medo de se machucar. Para o coração que é de pedra, é muito difícil se apaixonar. Tá em busca de grande amor, mas tem medo de se machucar. É como eu costumo falar, melhor sofrer pela cachaça derramada, mas nunca pelo amor que não vale nada.